O Executivo lançou esta obra neste momento por uma razão extremamente simples. Porque foi neste momento que conseguimos chegar ao dinheiro do quadro comunitário através da Proteção Civil, que era uma coisa que nós perseguíamos. Mas esta obra também não era possível, e não vale a pena dizer que era possível, sem termos um financiamento do quadro comunitário. Foi por lá que nós chegámos. Eu acho que isso temos também algum mérito. Por isso, há obras que estão a ser desenroladas agora, por uma razão extremamente simples, porque foi quando tiveram o quadro comunitário e houve o estaleiro, e chega demasiado tarde. Na minha opinião, também quero dizer que gostava que ele tivesse chegado mais cedo.